Yeah! Isso é máquina do inferno! O menino de ouro, pra vocês curtiram! Senta o pedal do DJ Volta e Latom, estendo! É assim, fininho acabou, o fininho acabou, o fininho acabou, e o enterro é no camamá, o Fatimo tuti. Moto acabou, de moto acabou, che, de moto acabou. E o enterro é no camamá, mundi tem cara muito gorda, mundi é grande a puribota, mundi nas carças se cagou. E o pai diz embora lhe limpou, o Fatimo tuti. Moto acabou, che. Moto acabou, o moto acabou. O enterro é no camamá, o via fininho, o fininho acabou. O fininho acabou, o fininho acabou. E o enterro é no camamá. Como é que é, DJ Volta Latom? Esse é pra todos os corda do rock. Conta que é de Luanda, conta que é de Cabinda, com neno pra curtir, oh. É assim. Come on, DJ do Marcel. Toma lá. O homem deixou o seu pai e a mãe, a mulher deixou a sua mãe e o pai. Ai, casamento vem na parte do Senhor, casamento vem no Senhor. Ai, casamento, casamento, como é que é? Casamento. Che, casamento, o casamento vem no Senhor. Alambamento, alambamento, alambamento, che, alambamento, che, alambamento vem no Senhor. O mundi é grande a pulibota, o mundi tem calça se cagou. O mundi tem cara muito acabou. E o enterro é no camamá. Oh yeah, DJ Volta Latom. Senta o pedal, senta o flow. Você que tá aí no carro, você que tá numa race, você que tá numa maratona, senta o pedal. Cuidado, se não vas a tropeçar. Toma, DJ. Fininho, embora se cagou. Xê. Fininho é grande a curibota. É grande a curibota. E o enterro é no camamá. Ofa, fininho, de moto acabou. Xê. De moto acabou. O de moto acabou. E o enterro é no camamá. Volta Latom, vamos bazar, né? Já yeah, vamos tapar. Toma, já vamos, vamos, vamos nos bazar. Já vamos, vamos, vamos nos bazar. Olho de Zatino, Dino, vamos nos bazar. Olho de Zatino, Dino, vamos nos bazar. Já vamos, vamos, vamos nos bazar. Já vamos, vamos, vamos nos bazar. Olho de Zatino, Dino, vamos nos bazar. Olho de Zatino, Dino, vamos nos bazar. Como é que vai, Costa Cambudão de Malanja? Como é que vai, Costa Bocaça do Golfinho de Benguela? Toma! Já vamos, vamos, vamos nos bazar. Já vamos, vamos, vamos nos bazar. Olho de Zatino, Dino, vamos nos bazar. Olho de Zatino, Dino, vamos nos bazar. Costa Pica do Quintalão da Estalagem. Toma! Já vamos, vamos, vamos nos bazar.